Gazeta. Hora certa. 6:30. ZYK 334, 1370 kHz. A Rádio Verde, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Mano Velho, que aproxega, junta mais um tição e encosta cambona. Vamos palmear a seiva do Rio Grande, no mano a mano de companheiro. Escancaram-se as porteiras do nosso galpão de estância. Eu tô chegando, gente bonita! Levanta o volume do rádio, destranca o nó da garganta, solta a tua voz, porque aqui não há lugar pra tristeza. É o rádio levando informação, alegria, entusiasmo e emoção para todos os lares do campo e cidade. Seis e trinta e cinco, muito bom dia, Alegrete, bom dia, região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estamos chegando aqui pela Rádio Gazeta com mais um programa Galpão de Estância. Hoje, nesta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Galpão de Estância está entrando no ar. Mais uma edição, a partir de agora, até as 9 horas da manhã, a boa música chúcara do Rio Grande, o chasque campeiro, campo afora, cidade adentro, quebrando coxilhas e canhadas, em mais um Galpão de Estância que está entrando no ar. Começamos assim, ó. Pitando um paieiro, a erva pro mate, vem do barbacoá. Ali no borraio, batata assada, o charque tá pronto, podemos cortar. Um alho crioulo, ajeita o tempero, e a banha de porco não pode faltar. Pra bicha do mato eu faço a salada, um pé de mandioca tô indo buscar. Limão, bergamota, espremido na água, é um gole, dois goles, tu vai arrotar. Buenas, meu amigo João Luiz Correia, canta um verso comigo. Tô chegando, Tibúrcio da Estância, pra lembrar os velhos tempos. Socando canjica, pitando banheiro, o meu interior não vou abandonar. Fartura na mesa e boa saúde, o resto é resto, eu não vou ligar. Eu sou aquele velho camponês, o homem nativo ali desse lugar. A água que bebo eu busco na fonte, a luz do candeeiro a noite vai clarear. O verso que canto tem cheiro de terra, ali brota uma cega e o caraguatá. Pitando um paieiro, café da manhã já está preparado. Um pão de milho feito a capricho, polenta na chapa e uns ovos estralados. Ali no braseiro, um café de chaleira, melado crioulo do ano passado. Eu canto que vivo, é vivo que eu canto. Não gosto de enfeite, não come latado. Se você duvida, pode vir bombear no garrão do Rio Grande. Eu estou plantado. Canta mais um verso comigo, meu irmão. Ah, mas também quero comer uma canjica com leite, Tiburcio, velho. Socando canjica, pitando paieiro, a minhas origens eu vou conservar. O vento norte vem trazendo chuva e a previsão vai se confirmar. Rochos, boi de canga, engato na carroça, afio, machado, tô indo lanhar. Recomendo a mulher umas latas de tampa, amanhã bem cedo nós vamos carnear. Fizemos torresmo e o charque gaúcho, e fritemos a carne e vamos enlatar. Tocando canjica, pitando paieiro, o cheiro da fumaça perfuma a morada. O lugar onde moro é meu paraíso, pois eu lhe garanto, não troco por nada. Senhor modernismo, você me desculpe, não sou teu amigo, nem debaixo d'água. Com a tua modinha, tu fica pra lá, porque a marca que eu canto está registrada. Meu velho sistema e a minha cultura no esteio do rancho está palanqueada. Meu velho sistema e a minha cultura no esteio do rancho está palanqueada. Muito obrigado, João Luiz, por esse costado. Eu que agradeço, Tibúrcio, velho. Seis e quarenta e dois, é Galpão Distância, aqui pela Gazeta, temperatura 16 graus nesta manhã de sexta-feira, 16 graus de temperatura hoje, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Galpão Distância, mandando abraço para quem está conosco lá na campanha, no interior do município, cidades vizinhas, aqui pelo povo. Nosso abraço, nosso carinho especial, nosso muito obrigado pela companhia. O desejo de que todos tenham uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um bom feriadão de carnaval neste final de semana prolongado pelo calendário 2023. Galpão Distância, tempo nublado em Alegrete, 16 graus é a temperatura nesta sexta-feira, 16 graus de temperatura aqui no centro de Alegrete, no calçadão da Gaspar Martins. Saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, procedência da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parerais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Rádio Gazeta. Mil 370 kHz. Pela Gazeta, Galpão de Estância apresenta Emerson Oliveira. Minutos 6:51 é o Galpão Distância aqui pela Gazeta. Obrigado pela companhia do nosso Galpão Distância. Galpão Distância 6:54. Temperatura 16 graus. Achou do Robertinho aí? Achou? Então vamos amparar mais um dos meninos aí. Pro meu amigo Robertinho lá na capital do estado acompanhando a gente. Obrigado pela companhia, Robertinho. Thank you. horas e 58 minutos, 8h58, e o Galpão Distância vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia de todos, um grande abraço, fiquem aí, não desliguem o rádio. Eu continuo com vocês, vem aí Gazeta Cidade, o nome da informação, Índio Cepé, berço de Oswaldo Aranha. Aí Marcelo, ó, escuta essa aí, ó, essa aí fala no nosso saudoso chefe Samuel Marques, berço de Oswaldo Aranha, Índio Cepé. E essa aí vai lá pro meu amigo Derli Chapéu Preto. Pelo, nós homenageou ontem o Oswaldo Aranha, que esteve aniversariando. Se vivo fosse, estaria aniversariando, né? Um abraço, Chapéu Preto. Que marcou tardas gloriosas no estrangeiro, reconhecido na história de estadista brasileiro. Reconhecido na história de estadista brasileiro. Filho deste Alegrete, e quando o presidente das Organizações das Nações Unidas deu independência para o Estado de Israel. Alegrete, tu relembra os caudilhos do passado que deixaram nos teus campos muito sangue derramado, lutando com muita fibra e a pátria no coração, dos direitos e a honra deste torrão. Em defesa dos direitos e a honra deste torrão. Alegrete já legendário, os teus campos têm belezas, coxilhas, matas e rios, encantos da natureza. A pecuária é muito rica, és a cidade da lã. Teu progresso é o alicerce dos teus filhos de amanhã. Teu progresso é o alicerce dos teus filhos de amanhã. Desde de grande cidade, teus centros de tradições se irmanam à sociedade, unindo as gerações para o bem da comunidade. Unindo as gerações para o bem da comunidade. Aí um abraço para o meu amigo Samuel Marques. YK 334, 1370 kHz. A Rádio Verde, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil.